Ma te la vuoi a poco? Ciao! Ciao! Cosa mi è là? Andate stai insieme, amore! E dentro la serva! Cosa tua mamma? Não tem que lavar a parte. Faz nada. Olha, começo todo sumindo. Então, já começo muito, olha, sumindo. O viés todo. O viés de sumir todo. Não tens? Não te deram sumo? Já comi, não sei. Não sumo. Deve ter que voar no teto. Oh, só faltava aqui, Ana. Eu tinha dentro da casa da Ana. Fecharam a câmara, amor. Ele sabe que aqui era a casa da Ana. Olha a tia, fechou a câmara. Ela foi embora. E fechou. É o último ano aqui. É o último ano. Não? Os chineses gostam muito de fazer. Amiga, como é que é a notícia? Não tem corda na casa nova. É? Não há corda na casa nova, nem guarida. Ah, pois é. Até vai chorar, vai, vai. Aí não dá notícia, não, meu filho. Paciência, também viemos a Ribeira. Só sai de manhã, mas o quê? Com tchá tchá tchá tchá tchá tchá tchá. Ô, mãe, vai ajudar lá abaixo. Hein? Mãe! Ah? Vai ajudar lá abaixo? Vamos ter um bocado das pães, a Mariazinha, para ele levar um saquinho, que é para meter os panacos. Pronto, eu logo vou ligar para ela. Ó, Sofia, traz uma menina que eu quero vê-la. Está aqui em casa, está. Porquê? Eu não sei, mas é que ela é a ideia dela não vir aqui a casa. Tenho medo de entrar no barco, ninguém a vai ferrar, hein? Ninguém faz mal no bairro. Aí é a tanca dela. Ah, tá bem. Ah, tem juízo, Filipe. Pronto, eu vou pedir a ela para me trazer a menina para eu ver. Já vejo a menina pé há 4 meses, não é? Tu vens para aqui 3 meses outra vez? Porquê? Estás sempre a brincar. Olha, não desligue, que eu vou atender o telefone, tá? Eita. Estou. Sim. Tá. Está fechado. Oh. A não ser só voltar esta chave ali. Ó Pedro, leva o lixo e vai balançar o carro ao pai. Por isso que eu tenho pena. Agora que eles precisavam mais de nós à beira deles é que vamos ser todos separados uns do lado para o outro. Felizmente. Eu só queria sair daqui. É por causa do que se passa aqui à noite. Pá, mas o que se passa aqui à noite não vamos ter nada a ver com isso. Não temos sossego. Já tivemos muito pior. Já tivemos muito pior. Sim. Agora até estamos bem. E o importante é que uma pessoa diz alguma coisa e as pessoas respeitam e calam-se, não é? Sim. Pronto. Isso, para onde nós formos, é uma coisa que ninguém pode controlar. Aliás, por aquilo que se vê, aí vai já novos, muito piores do que o bairro aqui. Sim. Não é? E tu vês muito bem as pessoas que já moraram aqui e que foram para outros bairros e estão a pedir, nem há um ano estão em certos bairros, já estão a pedir troca porque nem podem dizer nada, porque lhes oferecem empurrada ou porque tratam mal porque foram daqui do bairro, e essas coisas todas. Mas depois ainda vai ficar muito pior. Já está pior, não vai? Parte das pessoas que estão a pedir para sair é da pasteleira. A tia Amélia também saiu da pasteleira, porque andava só para o barulho. Só que eles agora não estão a dar troca. Eu não quero ir para lá. Se é para ir para melhor, quero ir para melhor. Eu já chamaram muita gente para aqui. Já chamou. Está tomando os outros. Porque as pessoas esquecem-se. Nem todos nós temos em berços de ouro, não é? E nós também não estamos a pedir riquezas. Estávamos a pedir o nosso sítio, a nossa zona. Mas ao primeiro ninguém queria saber disto para nada. Ninguém gostava disto. Ninguém queria vir para aqui, não sei o quê. Agora, uma pessoa está bem. Queremos tirar daqui à força. Só vou mesmo na última. Acho eu, não me importava nada de ficar. É como ameaçar as pessoas que não têm direito à casa, por causa disto e por causa daquilo. Para julgar está o juiz no tribunal. É, as pessoas querem ser juízes, querem ser presidentes, querem ser tudo ao mesmo tempo. Não pode ser assim, pá. O maior assassino do mundo tem direito a um perdão. E as pessoas também têm. Uma perna partida tem emenda. É mesmo assim, mas as pessoas pensam que vão ser sempre assim. Já vi muita gente com muito poder andar aí a pedir agora. As pessoas é que se esquecem e pensam que só acontece aos outros. Estão a começar a chamar para sairmos daqui. E eu disse, já recebeu cartas? Ela, não, filha, mas... Sabes, eu não queria sair daqui, porque aqui, olha, se estiver doente, levam-me um chá, levam-me uma tigela de sopa, e eu vou não sei para onde, e eu não vou ter ninguém que me faça nada. Olha, passado uma semana, nem isso, morreu sentada na cadeira, na cozinha, sozinho. Sabes, lá. E as pessoas que já saíram daqui, que tiveram infartos e não sei o quê, pessoas que nunca aceitaram isso, como aquela senhora da quarta toa, não sabe? Foi uma das pessoas que andam sempre a lutar, saiu daqui e teve logo um infarto. Pode ser coincidência, mas também pode ter a ver ao sistema nervoso da pessoa. Eu vejo por mim, ando sempre com ansiedade. Quando acordo de manhã, eu vou ter um telefonema, ou vou receber uma carta, ou vem alguém bater à porta para eu ir à câmara, não é? Claro, porque eu não quero sair daqui, não é? E olha, às vezes não sei se era melhor então ter já ido logo das primeiras, que já estava, de que estar a ficar para o fim e todos os dias fico triste que chego ali à varanda, não é? E vejo o bairro vazio, vejo tudo abandonado, é bicharada, é tudo, porque não se faz nada, as árvores não são cortadas. É tudo. Uma pessoa tem que levar com tudo. Estamos abandonados, estamos aqui. Não quero pensar quando receber a porcaria da carta. Mas já me falta muito. Pai, não faças isso! Moço, agora! Agarra mais à frente, agarra mais à frente! Olha, isso está tudo preto, vai ficar tudo. Agarra mais à frente! Agarra ao contrário, pega na parte mais grossa! Estava ali para a escala! Pega na parte mais grossa! Ei, desculpa! Já disse para não fazer isso! Tomate comigo! Pô, lá vem-me um bocalhão na tua até nas rodas! Amasso-te a cabeça! Para subir! Ah, bem! Olha o pau, faz favor. Olha o pau, faz favor. Olha o pau, faz favor. Olha o pau, para! Só estou a estragar. Ódio! Atira agora! Atira e foge! Atira e foge! Não está bem partecionado. Passei-te com a cadeira! Meti-te em cima da garrafa! Caralho, peço que é com a cadeira! Anda, foda-se! Caralho! Cantar-nos! E olha, é bem forte, consegue? Está cá a cadeira que é quando é vermelho, mas... Não sei. Vai! Bora, acho que é foi grande. Ei, já foi. Grosso olhos, tio. Dá-lhe para o sol. Dá-lhe agora, um bocadinho na boca. Dá-lhe para o sol. Para, ao boi. Ei, aí insultaste o Shrek. Ele é o homem de espanto. Olha o sol. Vai ser fora da moto. Metes ou não? Diz. Não se levanta, vai ser fora da moto. Olha, vai para casa, Atum, que ele já se esticou à brava contigo. Sim, só levantar, caralho, só. Sim, dá para mexer o ombro, pá. Mexe o ombro. Para. Para! Olha, olha, estão só as minhas coisas. Calma, calma aí, calma aí, pá. Tomando logo dele. Mal, não estava nem um jogo. Correto. Está e manca. Tudo brancos. É para o manco, é. Crinas e manca. Afinal, não joguei mal. Afinal, não joguei mal. Anda lá. Estás a ver, já? Anda lá. Quem é amigo? É, é amigo, vai. Há de cenas. Há de cenas. Ah, está aqui. Está ali. Espera aí. Caralho, caralho. Vai ficar assim. Eu quero ver o que é que vais fazer. Não vou fazer nada, pô. Pô, baralho. Tumba. Bora. Tudo cheio, velho. Tudo cenas? Então fica tudo cenas na mesma. Está vendo? É assim que ganhei. Olha as pontas, o que é que isto passa? De milhares de polícias portugueses esta quinta-feira em Lisboa terminou com a invasão da escadaria da Assembleia da República. Apesar do ambiente tenso, segundo os organizadores, tratou-se de uma ação simbólica e espontânea durante a qual não se registou qualquer agressão. A agência Lusa diz, no entanto, ter testemunhado o manifestante. Olha o que é um banana. É o pior, não é? Olha, ia matar ali. Chama-me! Uma, ele vai o miúdo à frente. Estou a fazer assim. Era tão leandro! Olha, olha, quer tirar aquilo? Vamos, beijinho, beijinho. Ah, beijinho. Beijinho. Ai, que bom. Ah. Beijinho ao pimbo, beijinho ao pimbo, beijinho. Beijinho ao pimbo, beijinho. Agora? Já? Carrinho entrou matado. Na segunda vez. Pão, pararão, pão. Pão, pão. Saíram para puxar um carro ali. Estás a ver? Está a rir a sair, eles já me deixaram. Viste o que eles fizeram ontem aqui? De quê? Um carro a sair. Ai, caco, caco. Eu só não tenho dinheiro para ficar com estas três todas. Se eu tivesse dinheiro, lá, metade das pessoas iam embora daqui. Só ficava quem me cheirasse. E ficava com a minha torre, tipo quatro para o cabo, para o meu andar. Vai ficar vazio. Já sim, vai embora? Agora queremos lá para ti. Hã? Já queremos lá mais baixo. Porquê? Olha lá para cima. E a elevadora, elevadores novos. Campainhas nas portas. Vou fazer da minha torre uma torre fixe, chique e bem. Cada qual tem a sua campainha. Caco, 12º. Tipo 4. Ah, pois, a salvar os teus filhos, são 3. Agora estamos a falar em sonho. Isso vai realizar. Mas comprava? Ah, pois, agora já não presta. Não. Ai, meu Deus, depois a gente sente falta um Jesus. Vai lá, brincando para o braço. Vai lá. Não, demoraste muito à espera. Ah, nunca! Estás o piloto? Vai falar alguém, João. Gosto de ti, meu grande amor. La la la la ya, la la la ya na. La la la la ya, la la la ya na. Só se encontrará a felicidade quando se gosta de um grande amor. Posso comer muito, mas dá-lhe tomar baixo. Melhor para qualquer coisa. anda com elas no prato. Tem um manguinho debaixo, chega um prato a dia. Eu também, só que os pratos estavam aqui a sujar, ou a ser a tirar com coisas sujar por cima. Eu não quero entre quatro. Aqui, Israel, o prato. Já são talheres. Olha, não passas fome, pai, não, filho, quando eu não faço as minhas amigas. Chega para aqui, para a minha beira. Vou chamar para aqui. Segura nisso, Israel. Segura aí. Senta aí. Posso falar um pedrinho comigo? Pronto, assim. O que é isso? O que é isso? Pega, Israel. Está tudo no silêncio. Está-se a uma chuva agora. Antes ainda sabia as portas a bater de manhã. Agora não sei de nada. Agora aqui é um silêncio. Havia as crianças a brincar aqui. Não se vê ninguém, não se vê nada. É tudo fechado. Tudo isto ser espalhado por aí fora. Ficámos todos separados uns dos outros. Ai, tristeza tão grande isto. Ó, oh, Catarina, a menina não deve tomar nenhum xarope. Olha, está tão atacada. Eu vou me ficar expulsar. Olha, mas a que horas tem que fazer agora? Agora é 12 em 12 horas. E é que ela está muito atacadinha, fogo. Parece estar cheia de gatinhos lá dentro. Anda, avó, gente. Oh, mãe, aqui é sempre mais frio. Pois é. Olha eles ali no guarda-chuva. E mesmo assim não largam isto. Só lixo agora aqui. Só lixo, fecharam isso. Por causa da tesoureira. Eu deixei bem então a volta. Eu tive que pagar para tirar um rato morto que está bem demais. Mas os moradores ficam, a Câmara ao menos podia vir mandar limpar isto. Claro, mas eles querem saber da venda, o resto de lixo. O barco está habitado, mas para pagar a venda está. Não. O problema é esse. Até o café nos tiraram. Olha, não deixe-me até cortar isto. Já estou a ir abaixo, Melissa. Queres ver? Estás a aparecer uma cobra? Sim. És a tua toda partida, filho. Tem a partida. Agora também vão partir a dar a bola, sabias? Era aqui? Sim, e ela vai embora daqui, vai para outra casa. Vão para outra casa, já não vou ter esta, vão partir a minha enquanto casa. Enquanto soavam as sirenes e se fazia a contagem decrescente, muitos eram os moradores e ex-moradores. Vai para três casas. Agora vou ter outra casa, não é, filho? Queres que a avó vá embora daqui, Melissa? Não. Gostas do Alix? Ouviram-se alguns gritos, mas sem incidentes. Apenas um sentimento de tristeza comum a todos. Muito triste. Muito coração, muito magoado, muito triste. São 36 anos de vida aqui no meu bairro. Senti uma tristeza muito grande. A demolição obrigou à retirada de 410 pessoas. Uma operação que começou bem cedo. O relógio marcava 8h30, onde apenas restam 138 famílias e de habitações situadas nas imediações. Olha, já eu disse pelo bico que havia lugar. Ai, agora já não vou. Estou até lá. Olha, até tu pioras tu. Ai, tu convidaram-te a ti, não me convidaram a mim. A mim não me convidaram. Te esqueças que eu sou tia dele. E eu disse que ia. Tu fazias o mesmo, és primo. Oh, muito tesão. Deixa eu ficar com tesão, olha. Bem, isso é ao lado deles. Por isso que eu comigo perto sempre. Já perdeu outra vez, já vai perder outra vez. Acabou. Acabou as brincadeiras. Acabou. Já estão assim, prontos. Mesmo, José. Agora vais virar para mim. Vou virar para ti. Não. Ainda bem que as minhas já são grandes. E os meus também. Olha o meu 28, o 21. Então, tens de fazer uma direita, pá. Ai, meu Deus. E mais uma vez lá vamos nós. Para aquele. Já passaste lá? Ah, fica para ali? Está lá escrito? Ah, foi alguém que, com as latas de tinta, que escreveu. Mais uma vez lá vamos nós e ele vai connosco também. Vamos a seguir. Já tem a fotografia e ele, filho, no cemitério já. É totalmente feio. Lá vais lá, não vês a fotografia, mas vês a fotografia. Choca mesmo. Pesa ali o menino assim. Vamos acreditar que ele fez uma viagem. Só os vê pôr o carrinho mais para dentro. Você vai abrir. Agora só fiquei eu e teu irmão. Agora somos nós os dois. Nunca mais vais preencher a vazia da mãe. Nunca mais. Este vazio vai morrer comigo, filho. Eu sei que não queres ver a mãe assim, mas eu não consigo. Eu não consigo, filho. Há um vazio muito grande dentro do meu peito. Estamos todos contigo, filho. Onde tu estiveres, a gente está a me afastar. Se ela me dá um beijo. Dás um beijo ao tio? Vai lá, então não há batata frita para ti. Vai lá saber. vou buscar. Então vai lá. Não me deu um beijinho ao tio, não há batata frita. Quer que o beijinho ao tio, não dás? Então cala a saber, também não há batata frita. Olha como é que eu sou, olha, olha, olha o tio. O é meu inimigo. Nós vamos viver para mim. Este menino ali, na figura de cuidado, esquece. Tá? Vamos acabar com isso. A nossa dor. Está aqui a tua menina, a tua neta. Esquece. E estou aqui, ela, não adianta, acabou, esquece. É como os Israel, esquece. Esquece. Calma, então, olha. Esta é paciência, tínhamos que sair e sair mesmo. Eu já saía daqui há 7 anos. Elas ainda ficaram numa vida. Eu já saí há 7 anos aqui, da quarta torre, que foi abaixo. Já sabe que custa. Tem calma, amor, tem calma. Foi a minha abaixo, também chorei da minha alma. A gente não queria sair daqui. Tem calma, por falar. Lá, menina, aqui. Ah, minha mãe. Maldita, maldita foi minha hora. Quando tive que passar, meus olhos, meus olhos. I'm ir esperar. Mais uma. Vamos lá. Toda a gente com a mãozinha no ar, meus amigos. Muito obrigado. Comigo eu morro aos poucos. Que saudades das nossas conversas tão lindas. Dizias te amo. A gente aí, vamos lá. Todos os dias tu dizias que me amavas. Eu cego acreditei em ti, não vi que me enganavas. Tenho saudades. Ai, oh filho querido, oh meu amor, eu amo tanto, e ainda está bem já, filho. Ai, oh filho. Tenho sempre precisado de um filho, mas ali à pastelão, 42, sabes o... Volta da campainha e eu vou logo atrás de trás. Estou a falar com umas meninas. Mas é emoção e é lembrança, não é? Ela sabe que ele está aqui, mas... Olha, eu nunca pensei que tivesse tanta gente. O carro aqui... É para lembrar o Aleixo antigamente. Tudo está a lua de parece o São Pedro. Quando é o São Pedro, vem os carros todos. E hoje está cheio de gente de carro. Alei, alei, que quer saltar é desligou, já percebi. Ligou o quê? Às vezes a câmara foi não lá. Posso ir? Sim. Eles queriam que eu fosse entregar amanhã as chaves, amanhã eu também, vou lá. Então já lá estou. Muito rápido. Olha, tira esses DVDs e pega na sacas. Thank you. Cada dia que passa isto fica pior. Vem a casa nova, vai conhecer. Já conheceu a dele.